Namastê, queridos e queridas ouvintes, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Façamos brilhar nesse instante a nossa espiritualidade. Estamos aqui juntos em mais uma edição do programa Lux Esotérica para nos relembrar, ouvintes, dos temas espirituais que nos fazem recordar que nós realmente somos espíritos manifestados aqui na matéria e de que nós estamos aqui numa peregrinação. E para esclarecer, para trazer os conhecimentos dos grandes mestres, dos grandes sábios, da fraternidade, da sabedoria e da compaixão que protegem e alimentam a espiritualidade de todos os seres humanos, é que nós estamos aqui diariamente, de segunda a sexta-feira, e nesta nossa fase do nosso programa Lux Esotérica, estamos concluindo nessa semana o estudo do livro O Sistema Solar, esse maravilhoso material que nós temos trazido para vocês, e o livro do Major Arthur E. Powell, que é, na verdade, uma compilação de escritos de Blavatsky e principalmente de Annie Besant e de Charles Leadbeater, que escreveram vários livros a esse respeito, mas que mereceram então a compilação na forma desse livro. E nos últimos capítulos do livro O Sistema Solar, nós estamos tratando com vocês exatamente das civilizações humanas, que é o tema que nós apresentamos no último nosso programa ao vivo. Nós estávamos já falando da nossa atual civilização, a raça chamada Ariana, que teve o seu início, os seus primórdios, há cerca de 100 mil anos atrás, muito antes do que a ciência atualmente é capaz de teorizar com seus achados arqueológicos. Há 100 mil anos atrás, uma nova civilização começou na Terra. E, como sempre, há um ser muito especial da Grande Fraternidade Branca, que é chamado o Manu, o grande mestre da civilização, muitíssimo reconhecido na Índia, com os famosos aforismos, as leis do Manu. O Manu, na verdade, é um cargo da Grande Fraternidade Branca. É um mestre que tem ao seu cargo o objetivo, a tarefa de corporificar dentro da civilização humana o tipo físico e o desenvolvimento civilizatório que faz com que nós expressemos as grandes ideias, os grandes arquétipos divinos. E nos nossos últimos programas, nós justamente expomos, e nós estamos apresentando aí para os nossos espectadores da Ustream, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso programa, clique aí para nos assistir. Estamos com imagens também direto do nosso estúdio. Mas nesse mapa que nós estamos apresentando, nós vemos que a nossa civilização, na verdade, começou muito tempo antes do que os 100 mil anos que nós falamos. Na verdade, a quinta grande civilização, a quinta grande raça, começou ainda na época da Atlântida, quando ainda existia a chamada Ilha de Ruta no Oceano Atlântico, que leva exatamente esse nome devido à existência do continente de Atlântida naquela porção do planeta. E há cerca de mais de 200 mil anos atrás, então o Manu ajuntou cerca de 9 mil elementos que o seguiam ainda na Atlântida e partiu com embarcações em direção ao Oriente. E o percurso que ele fez, que vem do Ocidente para o Oriente, passou então pelo chamado Mar do Saara, aquilo que hoje é um grande deserto. Muito antigamente, mas há mais de 200 mil anos atrás, ali o mar por ali se estendia. E eles navegaram até chegar até a região do Egito e também da Península Arábica, e ali se fixaram por um longo período. E justamente os tipos humanos que foram ali juntados, foram convocados pelo Manu, pertenciam à quinta sub-raça da civilização Atlante e eram chamados os Semitas originais. É dessa informação, dessa história que nós estamos contando para vocês, que vem toda a mitologia judaica ou hebraica da busca da terra prometida. Pois, na verdade, o que os hebreus contam hoje e também outros povos, na verdade, são ecos dessa informação. Pois aqueles 9 mil atlantes, e na verdade não eram só semitas, também estavam entre eles acadianos, estavam outros estratos do povo atlante, e justamente há 200 mil anos atrás, a grande ilha de Poseidones acabou, juntamente com a ilha de Ruta, afundando. E então foi a segunda grande catástrofe da Atlântida. A maior dela aconteceu há 800 mil anos atrás. Mas há 200 mil anos atrás, uma outra catástrofe gigantesca se abateu sobre o nosso planeta e praticamente liquidou com as grandes ilhas atlantes, a ilha de Ruta e de Daitia, mais ao sul, na altura do Brasil e da África, elas desapareceram, ficando apenas a ilha de Poseidones, que haveria também de sossobrar, de desaparecer totalmente, há cerca de 9 mil anos atrás, exatamente na época em que as religiões falam do grande dilúvio universal. Mas por um longo período, ali na Península Arábica, o Manu foi criando uma nova civilização. E finalmente ele partiu com cerca de 700 desses seres que ali já habitavam durante décadas e décadas. Ele foi com eles para a capital espiritual do planeta, a região que na época não era o mar, onde nós temos hoje o deserto de Gobi, era exatamente o Mar de Gobi. Nós vemos como a face da Terra se modificou desde então, e ali, na chamada capital espiritual do nosso planeta, pois ali naquela região se situava aquela cidade que ficou conhecida por muitos nomes como a Cidade das Portas de Ouro ou a Ilha Branca, que se localizava exatamente em Gobi e que até hoje nos planos espirituais ali está a capital mundial da espiritualidade, da onde rege o grande Sanat Kumara, o grande iniciador único, que é o chefe supremo da grande fraternidade branca. E milhares de anos depois, aqueles estratos dessas 700 pessoas se multiplicaram e começou então um caminho inverso. Da Ilha Branca, da Cidade das Portas de Ouro, começou um processo de expansão que inicialmente vai em direção ao Afeganistão e finalmente há 100 mil anos atrás começa a primeira das sub-raças da nossa atual civilização ariana, que foi conhecida como a sub-raça indo-ariana. Então a Índia é exatamente o berço da primeira civilização que tem as características atuais, pois se a quarta civilização, a Atlântida, visava desenvolver o corpo emocional, o corpo astral, a civilização atual ariana tem um outro objetivo. Ela precisa desenvolver os aspectos mentais, desenvolver a mente, a criatividade, a memória, exercitar os poderes intelectuais. E dentro daquela comparação das raças com os períodos que vivem os seres humanos, a Atlântida foi a adolescência da humanidade. E a atual civilização, a ariana, é o período adulto, o período da maioridade, né, que vai dos 21 até os 28 anos, onde se diz que a pessoa toma juízo na vida, e é esse período que nós estamos vivendo. Mas exatamente o percurso civilizatório, então, da quinta raça, a chamada raça branca, mas que nós não devemos tomar como um fenótipo da cor da pele, porque a cor da pele nada significa, meus queridos e queridas ouvintes, pois só existe uma única raça sobre esse planeta, que é a raça humana. Mas nós vemos que os indivíduos e as civilizações passam por processos de desenvolvimento. Então a primeira grande sub-raça foi a indo-ariana. Depois, vindo em direção ao ocidente, voltando até a Península Arábica, se forma então a segunda grande sub-raça, a raça árabe, que nós já dedicamos um programa praticamente inteiro sobre esse assunto. Então nós estamos chegando no dia de hoje para comentar com vocês sobre exatamente a civilização que foi a terceira sub-raça ariana, que foi exatamente a civilização iraniana, que teve seu início há 30 mil anos antes de Cristo. É esse o período em que se dá, né, o começo dessa nova civilização naquela região que atualmente é muito árida, muito rochosa, praticamente desértica, mas que viveu momentos de grande desenvolvimento humano. Então aqui o capítulo 49 do livro O Sistema Solar nos fala exatamente da sub-raça iraniana. Nos diz aqui o seguinte: o intervalo de 10 mil anos transcorreu entre o envio da segunda sub-raça e o envio da terceira pelo Manu. Isso nos leva a 30 mil anos antes de Cristo, quando a cidade da ponte ainda era grande, se bem que já começasse a perder o seu esplendor. Fazia muitos séculos que as pessoas tinham sido preparadas para formar a terceira sub-raça, mantidas apartadas num dos quatro vales até mostrar um tipo separado. Em sua seleção original na Atlântida, o Manu incluíra uma pequena proporção dos melhores seres da sexta sub-raça Atlante, os acadianos, e agora utilizava as famílias que mais lhe haviam preservado o sangue, ordenando que nelas encarnasse o seu grupo de pioneiros. Um ou dois deles foram mandados para muito mais longe, a fim de trazer vestígios do sangue acadiano, do berço dessa sub-raça, aos países mais ocidentais. E ao se multiplicarem, os membros da jovem terceira sub-raça, mais pastoris do que agrícolas, criavam grandes rebanhos de carneiros, gado e cavalos. E nessa ocasião, o Manu modificara consideravelmente sua aparência. Entrou na sub-raça em sua quinta geração e permitiu às pessoas que se multiplicassem durante cerca de 2000 anos até poder dispor de um exército que chegou à cifra de 300 mil guerreiros. Ordenou então que encarnasse Marte, que nós conhecemos como o Mestre Moria, a alma chamada Corona e outros que eram aptos capitães para o seu exército. E ele mesmo, Manu, conduziu esta tropa, deixando para trás os jovens e os fracos. A rota atravessava uma região difícil, já que alguns desfiladeiros da cordilheira de Tian Shan, no ponto em que faz uma curva em Kashgar, tem cerca de 2.700 metros. Em parte do caminho, seguiram o curso de um rio que passava em volta dos vales. Derramando seu belo exército em Kashgar, o Manu derrotou com facilidade as hordas nômades que se aventuraram a atacá-lo quando ele lhes cruzou os desertos. As armas usadas eram lanças e dardos longos e curtos, espadas curtas e fortes, fundas, né, que é a arma que lança pedras, e também arcos. Inúmeras aldeias havia muito tempo hostilizadas e a miúde saqueadas e trucidadas, receberam de braços abertos um poder que prometia restaurar e manter a ordem. Em 2 anos, a Pérsia foi invadida sem muita dificuldade, e logo o grande exército do Manu subjugou também a Mesopotâmia. Instalados postos militares em intervalos frequentes, foi o país dividido entre os seus chefes. Construíram-se fortes, inicialmente de terra, depois de pedras, até que se criou uma rede por toda a Pérsia para impedir incursões procedentes das montanhas. A terra foi reduzida até ao deserto no sul e até as montanhas curdas no norte. Depois que o país se mostrou calmo e pacífico por alguns anos, o Manu mandou buscar a vasta caravana de esposas e filhos que tinham ficado no vale. Durante os 50 anos seguintes, manteve o Manu o novo império debaixo do seu domínio direto, visitando-o diversas vezes e nomeando membros da sua família para governar-lhe os distritos. E sucedeu-lhe Marte, ou seja, o Mestre Moria. Corona era o rei independente da Pérsia. A partir dessa época, a terceira sub-raça cresceu rapidamente em poder até dominar em poucos séculos toda a Ásia Ocidental, do Mediterrâneo a Pamir e do Golfo Pérsico ao Mar de Aral. Ao instalar-se na Pérsia e na Mesopotâmia, a terceira sub-raça totalizava 1 milhão de pessoas. E então o nosso planeta foi presenciando exatamente o nascimento dessa nova civilização, na verdade a terceira sub-raça ariana, que ia se espalhando, justamente trazendo uma vez mais diretamente da capital espiritual do planeta, que os hindus chamam do grande monte Meru, que está lá na Índia, mas na verdade essa capital espiritual está mais para o norte, lá no que hoje é o deserto de Gobi. E desde lá o Manu veio trazendo toda essa nova civilização. Obviamente com um processo que demorou muito mais tempo, né? Até que toda essa movimentação passasse pela Pérsia, pela Mesopotâmia, substituindo então os reinos feudais que ali existiam, com muitas dificuldades contra os nômades mongóis, né? E os montanheses do Kurdistão e até mesmo os hindus chamados Kush, né? E às vezes então esses iranianos, como nós estamos aqui denominamos, repeliam os selvagens e outras vezes recuavam diante deles. Em determinado período dominaram a maior parte da Ásia Menor e se instalaram temporariamente em vários países que bordejavam o Mediterrâneo. Em certa ocasião tiveram nas mãos Chipre, Rhodes e Creta. E de um modo geral, nessa parte do mundo, o poder da Atlântida era demasiado forte para eles, que evitavam contestá-lo. No oeste, em diversas épocas, entraram em conflito com poderosas confederações citas e hititas. E uma vez pelo menos conquistaram a Síria, mas a abandonaram porque não tinha utilidade. Por duas vezes também se enfrentaram com os egípcios, mas pouco puderam fazer contra eles. E durante a maior parte desse longo período, mantiveram um alto nível de civilização. E muitas relíquias de sua grande arquitetura jazem sepultas debaixo das areias do deserto. Várias dinastias surgiram entre eles e várias línguas diferentes predominaram em sua história, que é bastante acidentada. Evitaram hostilidades com a Índia, da qual estavam separados por um território selvagem, uma espécie de terra de ninguém. A Arábia poucos perturbou, pois entre eles se estendia também um útil cinturão desértico. Grandes mercadores, comerciantes, manufatores estavam muito mais colonizados do que a segunda sub-raça e tinham ideias religiosas mais definidas. Os melhores espécimes dos persas de hoje dão uma boa ideia de sua aparência. Os atuais habitantes da Pérsia têm ainda em si muito do sangue desse processo inicial, posto que largamente misturado com o dos seus conquistadores árabes. Os curdos, afegões e baluches também descendem deles, apesar de várias misturas. Então aí nós vemos, ouvintes, exatamente todo um processo da formação dessa terceira onda civilizatória, que nós chamamos aqui a terceira sub-raça, a raça iraniana. E esse foi o aspecto, digamos, histórico, o aspecto material, físico dessa grande expansão. E o Manu, por ser um adepto, um mestre do primeiro raio, ele tem essa característica. Sempre foi um grande líder do aspecto da liderança das populações, grande chefe dos exércitos. E todo esse processo sempre envolveu uma grande movimentação militar, né? E nós temos que ter consciência que naquelas épocas antigas, muito do desenvolvimento até espiritual dos indivíduos passava justamente pelo treinamento militar, onde havia o treinamento do corpo físico, que se liga diretamente com Atma, com o princípio da vontade. Então, muitos que não tinham desenvolvimento nenhum a partir da sua participação naqueles exércitos, naqueles objetivos que eram colocados para esses exércitos, desenvolviam dentro de si, obviamente, nas suas almas, principalmente o aspecto da vontade. Mas a raça iraniana não foi apenas uma raça de guerreiros. Nós vamos ver no nosso segundo bloco que o instrutor do mundo, aquele que nós conhecemos hoje como o Cristo, como o Senhor Maitreya, também esteve lá naquela civilização e deu também a outra tônica. Não só o lado material, mas os iranianos tiveram também a presença do grande instrutor do mundo, que entre eles também pregou e formou uma maravilhosa religião com princípios muito elevados. Nós vamos expor aqui isso para vocês, ouvintes, no nosso segundo bloco, pois o primeiro já está terminando. Agradecemos aí a grande audiência. Às segundas-feiras nós temos realmente muitos amigos e amigas que nos acompanham, não só no vídeo, mas também no áudio aqui da Esotérica FM. Agradeço muitíssimo aí a presença virtual de vocês, mas saibam que nós estamos conectados aqui dentro do âmbito da nossa egrégora espiritual. E vocês vão ficar agora, ouvintes, com o nosso convite aqui da Levir, chamando vocês, ouvintes, que têm condições e quiserem sentirem aí um impulso interno para nos apoiar, para nos patrocinar, para que esta iniciativa desse programa, desta rádio, de todo o nosso trabalho na internet, se nós pudermos contar com o seu apoio, nós agradeceremos muitíssimo. Vamos ao nosso intervalinho, ouvintes, e voltaremos em seguida com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, amigos ouvintes, nós estamos voltando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo sempre aí o prestígio de vocês, amigos e amigas, que nos prestigiam aqui ao vivo e também a qualquer momento da noite, do dia, da madrugada, nas gravações no site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, em www.levir.com.br. Você que está me acompanhando nas gravações, também muito obrigado pela sua audiência. Sabe-se lá em que ano, em que século que você está ouvindo esta gravação. Muitíssimo obrigado aí por nos prestigiar. E vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos do livro O Sistema Solar, que está nos trazendo hoje aqui informações sobre a terceira sub-raça humana. Já estamos praticamente chegando nas proximidades aqui da atualidade. Se bem que nós estamos falando de um processo de 30 mil anos atrás. Mas vocês têm que manter em mente, ouvintes, de que o conhecimento que o esoterismo, o ocultismo, a teosofia possui é muito mais antigo, muito mais profundo, tem registros realmente muito mais vetustos, como diria aquele grande orador, é de uma antiguidade realmente impressionante. Aquela característica que a humanidade tem de esquecer as coisas, de ter uma memória fraca, ela é sanada exatamente pelos grandes seres espirituais do nosso planeta, que têm acesso à chamada memória da natureza, que é realmente uma das coisas mais impressionantes do esoterismo, é a capacidade que alguns dos grandes videntes que frequentaram a humanidade nos últimos séculos, como nós tivemos Madame Blavatsky no século 18, como nós, 18 não, 19, como nós tivemos Leadbeater no século XX, como Geoffrey Hodgson, como Annie Besant, todos esses seres foram treinados pelos mestres da Grande Fraternidade Branca e desenvolveram a capacidade, o poder oculto chamado a psicometria, que é a capacidade de ler a memória da natureza, quer seja nos objetos, quer seja nos ambientes. E principalmente Blavatsky, Leadbeater, Geoffrey Hodgson tinham condições de ler a matéria que está nas almas, nos eus superiores das pessoas. E assim, ver o que aconteceu no passado, no desenvolvimento dessas almas. E através dessa investigação, dessa leitura dos registros akáshicos, é que Leadbeater e Annie Besant, principalmente, compilaram essas informações que nós estamos trazendo para vocês. Normalmente eles acompanhavam várias almas que eles deram inclusive nomes de estrelas e de planetas para essas almas. Então nós vemos sempre sendo mencionado aqui, por exemplo, o mestre Moria, que é chamado na pesquisa do Leadbeater de Marte, ou então do mestre Kutumi, que é chamado de Mercúrio. E dessa forma ele conseguia acompanhar estas almas. E nós vamos ver, com relação à civilização iraniana, que teve o seu início há 30 mil anos atrás, como que um grande personagem, que para nós é muito importante, pois nós vivemos na atualidade, principalmente aqui no Ocidente, a civilização judaico-cristã. E esse mestre que nós estamos apresentando nesse momento para vocês, numa imagem que obviamente é uma representação artística, não é uma foto, é uma pintura, mas aqui está a figura espiritual mais importante para a religião do mundo, pois é a figura do grande instrutor do mundo, aquele que nós conhecemos como o Cristo, ou aquele que os orientais chamam de, não só de instrutor do mundo, mas instrutor dos anjos e dos homens, o Senhor Maitreya, que assumiu exatamente esse cargo há cerca de 5 mil anos antes do advento de Jesus, e a sua primeira aparição na Terra foi exatamente como Krishna. E esta primeira aparição, onde ele se encarnou fisicamente, realmente foi tão monumental que até os dias de hoje, passados cerca de 7 mil anos desde seu aparecimento na Índia, até hoje se comemora, se relatam os feitos e as grandes histórias de Krishna. E o Senhor Maitreya assumiu exatamente o cargo que era ocupado por um outro grande dignatário, um outro grande ser espiritual que os orientais também chamam de Maha Guru. O instrutor do mundo era ocupado por um outro indivíduo que é praticamente o mais importante da história espiritual da nossa humanidade, pois foi ele o primeiro a alcançar a oitava grande iniciação, a iniciação que nós chamamos de Buda, a grande iluminação da chispa divina dentro de cada um dos seres humanos, foi atingida pela primeira vez pelo príncipe Siddhartha Gautama. Mas antes de ser Siddhartha Gautama, que nasceu há 2600 anos antes de Cristo, e atingir o supremo Nirvana, ele já havia passado o seu cargo de instrutor do mundo para o Senhor Maitreya. Mas ele apareceu justamente aquele que viria a ser o Buda, que era o atual Maha Guru, o Bodhisattva também, como é chamado, em 29.700 antes de Cristo. Então, o Bodhisattva, o Maha Guru, o futuro Gautama Buda, chegou então em uma encarnação à terceira sub-raça como o primeiro Zarathustra e fundou então aquilo que ficou conhecido como a religião do fogo. É exatamente como ficou conhecida essa religião, realmente, que predominou naquela região do mundo entre a Índia e o Ocidente. O Oriente Médio foi então tomado pela religião que foi pregada pelo instrutor do mundo, a religião do fogo. Então, nos diz aqui o livro O Sistema Solar. O segundo filho de Marte, né, o décimo dos reis que sucederam a corona, foi escolhido para veículo do Mestre Supremo, o Bodhisattva. E o Senhor Maitreya, que viria a ser o instrutor do mundo mais adiante, muitos milhares de anos depois, é chamado nessa pesquisa de Surya. Então, Surya, o futuro Senhor Maitreya, que era um dos sumos sacerdotes da época, estava à testa da religião do Estado dentro da civilização iraniana, em que se misturavam o culto da natureza e o das estrelas, e exercia uma autoridade imensa, em parte por causa do cargo e em parte por ser de sangue real. Mercúrio, que nós temos falado para vocês, é o mestre Kutumi, fora treinado desde menino para o seu grande destino, pois o método mais comum em que o instrutor do mundo surge no mundo não é pela encarnação direta. Eu até me corrijo aqui, o instrutor do mundo não nasceu fisicamente, mas ele viria uma vez mais a tomar por um certo período o corpo de um elevado discípulo. Então, exatamente, era sobre esses seres especialíssimos que viriam depois também a se transformar em mestres de sabedoria, que foi o mestre Kutumi, que na época ainda nem era, não tinha atingido ainda o adeptado. Ele foi treinado desde garoto para ceder o seu corpo físico para o instrutor do mundo. Milhares de anos depois, cerca de 30 mil anos depois, aconteceu o mesmo com o mestre Jesus. Jesus também cedeu o seu corpo, exatamente quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Sobre ele desceu a pomba do Espírito Santo, e a partir daquele momento Jesus passou a ser chamado o Cristo, pois naquele corpo não estava mais Jesus, mas sim o instrutor do mundo, que durante três anos pregou na Palestina. Mas nós estamos falando do processo que ocorreu muitos milhares de anos atrás na civilização iraniana. E o processo dessa fundação dessa nova religião, pois toda vez que aparece, né, o instrutor do mundo, uma nova filosofia se forma. Não que o instrutor do mundo peça que ela seja formada, mas obviamente que os seres humanos acabam criando todo um corpo doutrinário que visa exatamente a propagação daqueles conhecimentos. Então, o instrutor do mundo, o Maha Guru, veio de Shambhala em seu corpo sutil, invisível, e apossou-se do corpo de Mercúrio, o mestre Kutumi, atualmente. Então, naquela época, uma grande procissão percorreu a distância entre o Palácio Real e o principal templo da cidade. O rei caminhava à direita, debaixo de um dossel de ouro, e o sumo sacerdote abaixo de um dossel cheio de joias, e à esquerda. Entre eles, carregado à altura dos ombros, numa cadeira de ouro, ia o príncipe. Parando ao pé dos degraus, diante da porta do templo, as três figuras centrais subiram a escadaria, indo no centro príncipe, que era agora o Mahaguru. Surya, aquele que veio a se tornar no atual instrutor do mundo, anunciou que o que estava ali já não era mais o príncipe, senão o mensageiro do Altíssimo e dos Filhos do Fogo que moravam no Extremo Oriente, de onde haviam saído seus antepassados. Como chefe de sua fé, dava-lhe humildemente as boas-vindas. E o Mahaguru então explanou da missão que lhe fora encomendada pelos Senhores do Fogo, ou seja, os mestres da Grande Fraternidade Branca, e contou que trouxeram um símbolo que conservaria sempre os Senhores do Fogo em suas mentes. Disse a eles então que o fogo seria então o grande símbolo dessa nova aliança que estava sendo feito. Disse-lhes que o fogo era mais puro, que era o mais puro dos elementos e o purificador de todas as coisas, e que dali por diante seria para eles o símbolo do Santíssimo. E foi dando exatamente a eles essa nova formatação da sabedoria divina, que obviamente é a mesma em todos os tempos, mas é adaptada para cada nova cultura. Estava no fogo, incorporado no sol, e ardia, embora oculto no coração do homem. Era calor, luz, saúde e força, e nele e por ele todas as coisas tinham vida e movimento, e mostrou-lhes como em todas as coisas deviam ver a presença oculta do fogo. E aí se formava então um novo culto, podemos dizer, e da mesma forma como hoje em dia nós temos no cristianismo a cruz como o símbolo da religião, naquela época o fogo era esse símbolo e era muito mais abstrato, podemos assim dizer. E as piras com fogo ardente que eram mantidas acesas ininterruptamente e que hoje nós vemos ser acesas aí nos Jogos Olímpicos, nos diversos jogos, né, nas Olimpíadas regionais que ainda acontecem no esporte em todo o planeta, se acende aquela pira que representa exatamente a presença de Deus, do poder ígneo da vida divina, que é física e ao mesmo tempo é incorpórea, pois obviamente que o fogo, que infelizmente a religião cristã com a sua iconografia acabou reduzindo, né, a uma ideia negativa, pois as pessoas hoje temem o fogo, pois pensam logo no inferno com as suas labaredas infinitas, aonde os ímpios, os pecadores haverão um dia de arder. Então as pessoas são incapazes, como eram aqueles povos do passado, de compreender o fogo como um símbolo, um próprio símbolo de Deus. E o livro aqui continua. Erguendo sua mão direita, nela refugiu uma vara que despendia centelhas por todos os lados. Apontou a vara para o leste e bradou algumas palavras numa língua desconhecida, e os céus se transformaram num lençol de chamas. Caiu fogo no altar, sobre o qual tinham sido amontoadas madeira, goma e incenso, e uma estrela cintilou acima da sua cabeça. Os sacerdotes e o povo então se ajoelharam, caíram sobre seus rostos, e Súria e o rei inclinaram-se em sua homenagem. A procissão voltou ao palácio. O povo levou para casa as flores que haviam caído do céu, como num grande chuveiro, quando o fogo passara, e guardou-as como relíquias para sempre, transmitidas aos seus antecedentes, aliás, seus descendentes. E o instrutor do mundo permaneceu por um período considerável de tempo naquela cidade, indo todos os dias ao templo para instruir os sacerdotes. Ensinou-lhes que o fogo e a água eram os purificadores de tudo e nunca deviam ser poluídos, e que o fogo purificava a própria água, que o fogo e a água eram os dois espíritos, sendo o fogo a vida e a água a forma. E muitas coisas mais ele ensinou. É possível que disso surgisse mais tarde um ensinamento posterior de Ormuz e Arimã, pois essa religião teve depois outros desenvolvimentos, e a doutrina do fogo também acabou se transformando na doutrina do bem e do mal, né? E corporificadas pelos deuses Ormuz e Arimã, né? Certos passos nos mostram que o duplo de Arimã hoje originalmente não era um poder maligno, senão a matéria, ao passo que Ormuz era o espírito. Então, infelizmente, essa religião acabou decaindo de forma que, lamentavelmente, depois acabou se pensando que o bem e o mal eram dois opostos universais, quando na verdade eles só existem na nossa mente dual. E ainda naquela época rodeava o Mahaguru, o instrutor do mundo, uma augusta assembleia de mestres e outros menos avançados, aos quais encomendou a tarefa de propagar seus ensinamentos quando partisse. E isso realmente aconteceu. E a partida naquela civilização do instrutor do mundo foi tão dramática quanto a sua primeira pregação. Falando da grande plataforma pela última vez, embora o povo não soubesse que aquela seria a última, divulgou, né, inculcou o dever de obter conhecimento e de praticar o amor, e pediu ao povo que seguisse e obedecesse a Súria, que era o sumo sacerdote da época, que ele deixava em seu lugar como mestre. Em seguida comunicou-lhes que partia, abençoou-os e, erguendo os braços para o céu oriental, deu um grito. Uma turbilhonante nuvem de chama vinda do céu envolveu-o no local em que ele estava, e logo, sempre rodopiando, turbilhonando, disparou para cima e para o leste esse turbilhão, levando-o consigo. E o mestre Kutumia, aquela alma que nós estamos aqui chamando de Mercúrio, que em seu corpo invisível espiritual sempre ficara perto dele, a seu serviço, porque o mestre ocupou-lhe o seu corpo físico, mas ele sempre ficou ali próximo. O mestre, o alma, Mercúrio voltou com ele para junto dos santos na cidade das Portas de Ouro, a grande Shambhala, a capital espiritual do nosso planeta, e descansou em paz ali por muito tempo. Depois que o instrutor do mundo se foi, o culto da estrela não desapareceu incontinente, pois o povo lhe encarava os ensinamentos como reforma e não como substituição, e ainda adoravam a Lua, Vênus, as constelações e os planetas. Mas o fogo era tido por sagrado como emblema do Sol, e a nova religião antes envolvia do que substituía a antiga. E é realmente maravilhoso que aquele povo tenha entendido exatamente a mensagem que o mestre passou, revelando então que tudo que está ao nosso redor, e se diz que esse é um dos mistérios que os mestres conhecem na prática quando atingem a libertação espiritual, que na verdade tudo é vibração, que tudo é na verdade luz e, por assim dizer, tudo é fogo. E aos poucos a fé do fogo se fortaleceu. O culto da estrela, a estrela flamígera que brilha sobre a cabeça dos iniciados, retirou-se da Pérsia e foi para a Mesopotâmia, onde permaneceu como fé dominante e assumiu uma forma científica. E essa forma científica é conhecida até hoje como astrologia. A astrologia foi totalmente influenciada por essa presença magnífica do instrutor do mundo na antiguidade. A astrologia, então, na Mesopotâmia atingiu o seu zênite e guiou cientificamente os negócios humanos, assim como públicos, bem como os privados. Seus sacerdotes possuíam muitos conhecimentos ocultos e a sabedoria dos magos se tornou famosa em todo o Oriente. E é interessante que na história de Jesus nós vemos que reis magos, observando as estrelas do céu, concluíram que um grande rei estava nascendo e peregrinaram para a Terra Santa para conhecer esse novo rei. E esse novo rei era exatamente Jesus que estava nascendo, e daqui a pouco mais de um mês nós estaremos comemorando uma vez mais o nascimento de um ser que cedeu o seu corpo para a mensagem do instrutor do mundo. E na Pérsia então triunfou a religião do fogo. Profetas que vieram depois levaram adiante a obra desse grande ser que ficou conhecido como Zaratustra. Zaratustra, hoje as pessoas só conhecem a famosa Assim Falou Zaratustra, uma famosa abertura musical que até aqui na Rádio Esotérica FM nós temos essa música. Vamos até colocá-la aí para tocar depois do e terminar o programa. Mas Zaratustra foi uma vez mais a presença do instrutor no mundo, no nosso planeta, há 30 mil anos atrás. E construíram então a fé zoroastrina e sua literatura, que perduram, por incrível que pareça, até os dias de hoje. É realmente uma passagem muito linda, muito bonita da espiritualidade do nosso planeta, que nós aqui obviamente só podemos tocar a sua superfície, pois como nós lemos nos grandes textos da Índia ou das grandes tradições egípcias, pois os hindus falam que quando no mundo, nós lemos isso no Mahabharata, no Bhagavad Gita, quando a corrupção, quando as coisas negativas prevalecem no mundo, então uma vez mais Deus ou Krishna se manifesta uma vez mais no mundo. E os hindus assim o falavam, e os egípcios também esperavam o retorno do seu Osíris, assim como os cristãos aguardam o retorno do Cristo. Mas o fato, ouvintes, é que esse retorno do Cristo, ele sempre acontece e nem sempre os homens o percebem. Somente décadas, quiçá até séculos depois, as pessoas se dão conta que uma vez mais a sabedoria se manifestou no mundo. E obviamente que o instrutor do mundo não faz propaganda de si mesmo. Ele, se ele estivesse entre nós hoje, ele não iria procurar um canal de televisão, nem viria numa rádio falar e se dizer instrutor do mundo. O instrutor do mundo fala para algumas poucas pessoas, verdadeiros iniciados que merecem escutá-lo de boca a ouvido, mas a força do seu pensamento, a sabedoria, o bálsamo das palavras que saem dos seus lábios abençoados, ecoa com tanta força na mente desses indivíduos que ela se multiplica nas suas pregações e finalmente, décadas, séculos depois, nós temos uma nova religião. Assim foi com Zoroastro, assim foi com Osíris, com Thoth no Egito, assim foi com Krishna, assim foi com Buda, e na próxima vez que o instrutor do mundo estiver diante de nós, provavelmente nós não saberemos reconhecê-lo, porque depois de Jesus, o instrutor do mundo já veio algumas vezes, já tomou outros discípulos, já pregou mais vezes, e infelizmente nós não estamos atentos a isso, porque nós não estamos atentos ao Cristo que está dentro de nós, porque o Cristo, a grande segunda pessoa da Trindade, não está só no universo, mas principalmente ela está imanente aqui dentro dos nossos corações, ouvintes. O Cristo é transcendente, é imanente, mas se nós não formos capazes de ouvi-lo dentro do nosso coração, nós não saberemos reconhecer o Mestre, mesmo que ele passe diante de nós. Então, quando nós relatamos esta passagem do instrutor do mundo, que depois viria a se iluminar, a se transformar no primeiro Buda da nossa humanidade, mas já com ele estava lá o Senhor Maitreya, que é chamado nessa pesquisa de Surya, e o instrutor do mundo atualmente renova periodicamente a sua instrução. E cabe a nós, ouvintes, praticar aquilo que ele distribuiu. Pois as palavras não significam nada se elas não se transformam em ação. Então o nosso programa de hoje está terminando, ouvintes, aí o adiantado da hora faz com que nós uma vez mais agradeçamos a presença de vocês e convidamos a todos para uma vez mais praticar aqui o que nós estamos falando. Vamos nos sintonizar uma vez mais com o Deus oculto dentro dos nossos corações, e usando aqui essa imagem da pomba divina do Espírito Santo, o fogo que queima as impurezas, mas que exalta as nossas virtudes. Vamos, ouvintes, uma vez mais fechar os nossos olhos e sintonizar com o nosso ser interno, sentindo o batimento cardíaco, o sol que brilha oculto dentro do nosso corpo. Visualizemos aí, ouvintes, a chispa divina que arde dentro dos nossos corações. Visualizemos essa luz se irradiando, brilhando sobre todo o nosso ser, interpenetrando todos os nossos órgãos, iluminando, harmonizando, curando toda a nossa natureza. Vamos, ouvintes, procurar nesse momento solene, espiritual, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa chispa divina brilhe tão mais intensamente quanto com mais devoção, com mais confiança, nós sejamos capazes de invocá-la no nosso dia a dia. Nosso querido, pequeno, humilde, mas sempre valente programa Lux Esotérica está terminando aqui nessa edição. Deixamos vocês, ouvintes, com a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM, desejando a todos vocês um ótimo fim de noite, um bom descanso. Aguardamos vocês aqui nos nossos próximos programas. Estamos finalizando essa semana o estudo do livro O Sistema Solar, que nos acompanhou aí durante tantas semanas. Então, amigos, deixamos aqui finalmente o forte, é virtual, mas é sempre fraternal, caloroso, carinhoso abraço para todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.